Peça 556, sala 36, velha direita. Ataque também, escuta, Alfa Juliette, 08. Hotel Kilo. Prossiga. É, informa o término do reporte. É, pátio 3 para a posição 4, pátio 1. Ciente, bom dia. Ok, bom dia, obrigado. Campo Alfa. Essa posição coral que esse radar encerrado, chame e leva 201. Salvador, muito bom dia, aqui é o Mike Hotel Oscar, solicitando um reboque do gate 612 do pátio principal para posição 1 do pátio 3. 118, sétima 95. Muito bom dia, aqui é o Mike, é o teu Oscar, pedindo autorização de reboque do gate 612 do pátio principal para a posição 1 do pátio 3. Autorizado, Mike, é o teu Oscar, mantenha minha escuta constante, reporte ao tempo. Sente, na escuta constante, reportará ao tempo, até o Oscar. Sim, Centro Aero. Hotel Eco, bom dia, prossegue com São José, nível de voo 095, reposto em 10 descidas. Autorizado até 1510, no ajuste em Salvador, 1091. Salvador, aqui é o Tom Mike, hotel Oscar, informando o término do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Ciente, Mike, hotel Oscar, bom dia. Bahia, gol 9073. Gol 9073, bom dia. Troca para 118.95 para a cópia, por gentileza. 18.95, obrigado. Copia 360 para Guarulhos? Aqui, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Apresulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL até a posição Leda, após Leda voa direto bridge. O transponder é o 5455, controle em 119.35, cotejo. Correto, 9073, chama para o acionamento no portão 10. Alfa Charlie X, tá usando o setor? Vai direto ao rotatório e reposte quando usar com o campo. Autorizado o posicionamento, chama para o táxi, voo 9073, o altímetro no 011. Ali é com chave torre no 895. Boa noite. Victor Charlie Echo está livre em contato final número 7 e reporte interceptado. Ativo, se for na 17. Confirmando, pouso na 17, é isso? Ah, afirmativo. Ok, tá livre em contato, final da 17, reporte interceptando. Vai botar interceptando na 17, deixa eu ver. meu táxi, Gol 9073, POB 174, autonomia 3,50, alterna Galeão. Vai seguir a viatura Follow Me até através do portão 8, após prossiga no táxi via Pátio Uno e Índia até o ponto de espera da 10, o altímetro é 10111, chame pronto para decolagem, 9073 da Gol. Segue o Follow Me até através do 8, depois Pátio e Índia, informa do ponto de espera da 10. Forma que ele não tem nenhuma viatura aqui não, tá? Ok, então aguarde a viatura, a aérea já foi informada, ok? Ok. Vitor Charlie Echo, avistado, cheque o 30, livre pouso na 17. Perdão, trem checado já de fábrica. O vento 140 graus, consigo 9, livre pouso na 17. Espero que sim, senhor. É livre pouso na 17, uso Fechadeiro. Tem uma previsão do following para nós pudermos sair do banco? Ou 9073? No 9073 eu estou aqui em contato com a Infraero agora, pedindo para que eles agilizem, ok? Assim que o senhor pediu o pushback eu já informei a eles, mas ainda não apareceu, ok? Ah, estamos aguardando. Vitor Charlie Echo, solo aos 34, vai para o Pátio 4. Ok, autorizado o táxi até a Bata, espaço na frequência livre, tenha uma boa noite.